Aves vinda, vem! Mas uma intimadinha do jeitinho que elas gostam, pras cavalas aqui do baile, que quando bebem se soltam. Mas uma intimadinha do jeitinho que elas gostam, pras cavalas aqui do baile, vai, vai, vai, vai! Olha, cavalga, galopa, vai pro tranca-rabento da quica de frente de costa. Mais uma pra conta, mais uma intimidade.